58, decolagem da UNO 0, curva esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 1119, decimal 8, código transponder 5534. Oxi, o 350 para Recife, Puca, Aracaju, obelisco 58, decola curva esquerda, da UNO 0, 1198, aciona 5534. Correto, em pronto acionamento, aciona 63 UNO 0. E obrigado. Salvador, boa noite mais uma vez, Oxaner 6201, na posição de número 11 para pushback acionamento. Autorizado, chama táxi 6201. Para o táxi, obrigado. Zero autorizado, decola no zero, curva à direita, subida Dael até Leda, pois Leda voa Bidev, ingressa P9MB 857. O controle 119, decimal 8, código transponder 5541, autorização do Gol 1889. Dael, após Dael Lida e após Lida Bidev, chama pronto com 612, Gol 1889. O 3561 agora com centro Recife, no 288. Recife 288, até 5061, obrigado. Paulo Salvador, 6201, estamos com 106 a bordo, autonomia de 3 horas e 40 minutos, alternando com fins, para o táxi. 3 e 40, com fins, confirme o VOV. 106. 106, táxi autorizado via Juliette Alfa, ponto espera chama a torre 186, fica atento apenas à aeronave da Gol que vai ingressar agora ao portão 8. Juliette Alfa para o ponto espera da 106, tem a tráfego no visual 6210, desculpa, 6201. Torre 1862. 1862, obrigado. 31522000, livre LS, em forma estabilizada. 10 para 2000, autorizado LS, em forma estabilizada. 3152. Voador, tá 3858, boa noite. Tá, 3858. Tem livre pouso 1-0, vento 1-0, 0 graus, 089. 3858, tem Salvador, cordial, boa noite, voo 1405. 1405, boa noite, pronto cópia. Brasília. Brasília 360, peso Luno 7, curva à direita após a decolagem da 10, subida gole, transição ou fito, controle 119, decimal 8, aciona 5545. 360 autorizado, via peso Luno 7, após decolagem, curva à direita, saída gole ou fito, 198. Transponde 545 pro gol 1.405. Correto, chame para o estacionamento, 485. Boa noite, eu chamei 6201 no ponto de espera da 10 pronto. Ali mantém pistão 10, 6201. Tá 3858, solo 53, libera direito 12119. 12119 ao liberar a pista, tá 3858. Uno, 1-0-0 grau, 099, decolagem autorizada, 1-0. Via Alfa Juliette, portão 7. Alfa e Juliette para o portão 7, 03258. Controle 1-1-9-8. 19-8, controle de Salvador, 63-62-01. Controle Salvador, boa noite. É o Xoné 6201, decolou. Xoné 6201, sobe a 360, contato radar vigilância. 360 subindo, é possível voar da Elda presente, senhor? Oi, da Elda, autorizado. Muito obrigado. Pouso Salvador, muito boa noite, tá 3662. Gente, na informação Alfa, autorização Natal. 3662, Natal 370, via Persolu 10, curva esquerda após decolagem, subida Puca, transição Zipar, controle 119.8, aciona 5537. Autorizado para Natal, conforme rota, nível 370, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Zipar, controle saída 198, transponder. 5530 é o TAM 3662. Confirmo 370 nível, chame pronto para o pushback acionamento 3662. Ok, chama para puxa acionamento TAM 3662. Acionamento na posição 5, gol 1-4-0. Autorizado, chame táxi 1405. Reporta táxi. Prossiga. O controle de Salvador é o Oxalé 63-6201. Siga. É possível voar tipo Raven, está presente? Qual posição? Raven, H, Hotel Alpha, Vitor, Echo, Mike. Mantenha a Dael Leda. Tá, Dael Leda. Turno 52, solo 00, livrando à direita e após livrar, prossegue táxi via Alfa, reportando antes da Juliette, ainda na minha escuta. Kennedy, livra a nossa escuta Alfa antes da Juliette, 3052. Desça para 4 mil pés, chegada Ponte, 1011, 1009. Chegou 4.000, 1.011, 8.663, 1.3, tá bom. Agora o parque de funcionários tem aqui, 0.166 a porta do motorista, estou pensando no Natal. Turno 66 a bordo, altímetro no 09, táxi via Índia Alfa, no ponto espera Torre 1-noite, decimal 6, bom voo. Espera Torre 2-6, obrigado, bom trabalho, até a volta. Chegada. Copiado São 3152, prossegue então via Juliette até 10. Juliette para 10, 3152, mano, 3152, mantém a posição, mantém a posição. Mantém a posição, 3152. Transmissão muito baixa, confirme, por gentileza. Próximo ponto, espera pronto. 6310, ciente. Autorizado alinhar e decolar, pista 10. Vento 1110 graus, 8 nós. Autorizado alinhar e decolar, 6310. Oxané 6201, chama Centro Recife, 1251, alterno no 3325, 6201. Sente no 36 a bordo, altímetro no 091, táxi via Juliette Alfa, no ponto espera Torre 18, seu almeia, bom voo. Táxi, voo 1405 com POB de 96 pessoas a bordo, autonomia de 4 horas e 6 minutos, alterna Campinas. Sente no 405, 96 a bordo, altímetro no 09, táxi seguindo a aeronave da companhia via Juliette Alfa, no ponto espera Torre 18, sinal 6, bom voo. Aeronave da companhia, conta no pote de espera, 18.14, entrando com o trabalho, 1.405 da Gol. O 2, por gentileza, verifique se o transponder está no modo stand-by. Afirmativo. Afirmativo, em stand-by. 5-0, pode prosseguir. Título 5-2 prossegue então a 1-0. 1-0, 3-0-5-2. Mantenha a posição e guarde para decolagem. Pode chamar o controle? Afirmo, decolado 06, controle 1098, tem um voo. Controle 1098, obrigado, boa. Boa. Controle Salvador, boa noite, chanel 6310. Quilômetro 310, vigilância radar, sábado 350. Vigilância, solicitante de possível direto a Aracaju, nível final 310, senhor. Quarto de coordenação junto ao centro. Guardando, 6310. Rumo 889, fluxo de decolagem. Cruzado da linha área decolar, vento 1-0 graus, 089. Chename 310, autorizada final 310, nível final 310, e voe para o Romeu Fox 018. 310, na proa do Romeu Fox 018, muito obrigado, senhor. Quando 405, pós-volagem do 737, companhia, Lima, um tempo no zero. Sete, após a decolagem de jornal da companhia, Lima, tempo no zero, gol 10, 14. Três, um, três, desça para 2000 pés, ajuste no zero, no 1. 2000 milhões, né? 3-1-3. Jet 6748 autorizada, final no zero. Autorizada final da 10, Webjet 6748. Romeu 04, boa, 118.62 é pra cópia. Número 313, vetor radar sequenciamento, ao número 2, foi proa 230 à direita, fica limitado pelo lock. Direita 230, limitado pelo lock, 6313. Da cópia. Oi, Salvador, muito boa noite, gol no 604, informação Bravo. Boa noite, um minutinho para copiar a autorização no 604, Fortaleza. 1889, decola 09, controle 19, decimal 8, bom voo. Controle 19, decimal 8, boa. Boa. Boa noite, gol 889, passa 1600, da El Líder. Olha o 405, autorizado a decolagem, pista 10, vento 110 graus, 08 nós. Iniciando o voo 145. Normal 190. É 290, né? 313. Controle Salvador, boa noite, gol no 889, Dael Leda, passa 2000. Boa noite, gol no 889, vigilância, gol 360. 360, gol no 889. Chiné 6310, Recife agora em 12545, alterna 12685. 12545, alterna 2685, obrigado, bom trabalho, até a volta. Igualmente. Chiné 6313, esquerda 150 para o localizador. Esquerda 150 para o LOC, 6313. Bono 405, decola 11, controle 19.8, bom voo. 198, obrigado, bom trabalho, até a próxima. Até mais. Só 3662, a Correio. O gol no 604, pronto pra cópia. Bola 405, vigilância, 360, gole. 360, gole, vigilância, 405 da gol. Bono 604. Pronto pra cópia. Pronto para a cópia, Bono 604. Autorizado Fortaleza, nível 370, via peso 19. Decola pista 0, curva à esquerda, saída Momo, transição frote. Controle 119, décima 8, código transponder 5550. Conforme 370, Fortaleza, rota para o de voo Amper Zulu 119, decola da pista 90, primeira saída, primeira curva à esquerda, Momo, transição frote. 119, decimal 8, controle de saída 5550, código transponder, gol 1604. Cotejamento correto, reporte nessa para acionamento posto. Coisa quando pronto, gol 1604. 748, complete final, chame turno no 86. Turno no 86, Live. Chame 6313, complete final, chame turno no 86. 86, boa. Salvador, muito boa noite. O Oxané 6313, estabilizado 10. Xener 6313, boa noite. Número 2 para pouso, reporte marcador externo. Passará.